casas frias, sem pessoas, sem vagar, por mãos fechadas, instaladas, obrigadas a negar, fui tentando, melhorando para chegar. De mãos amigas recolhi a minha vez e sem fadigas respondi a mil porquês. Fiz mão de ferro, tanto erro, fui mão de obra, timidez. Da conquista fica à vista o que se fez. De mão em mão vai a minha canção, a razão porque vim, o que trago na ideia, mão cheia de mim. Nada venho pedir, muito tenho a dizer, a fazer, e sem mãos a medir, vou assim, mãos unidas em fim, nesta mesma ilusão, sei tintim por tintim, o que é sim, o que é não. Ando dentro de mim, entro fora de mão, e então há mãos abertas, descobertas por aí, das mãos mais quentes meus presentes recebi. Na mão que dou, no chão que sou, neste amor que é meu por ti, quero um dia gritar alto que vivi. De mão em mão vai a minha canção, a razão porque vi, o que trago na ideia, mão cheia de mim. Nada venho pedir, muito tenho a dizer, a fazer, e sem mãos a medir, vou assim, mãos unidas em fim, nesta mesma ilusão, sei tintim por tintim, o que é sim, o que é não. Ando dentro de mim, entro fora de mão, e então dou a minha canção. Ter mão em mim.